Retro, que traz grandes sucessos inesquecíveis para você matar saudades aqui no som da FM Meio Norte, a rádio número 1 do Meio Norte do Brasil. Valeu, Teresina! É, rapaz! Até amanhã, galera! Tchau, tchau! Tô indo nessa! Uma boa sexta-feira para todo mundo! Dura que tiver possível no Brasil e no mundo para cantar César com vocês! Uma cereja simples, pra gente simples que nem a gente. Então vamos fazer. Vou começar a partir de agora. Só vale se terminar todo mundo bebo, tá certo? Tá certo, filho safadão. Oh, vai. Essa aqui é pra ficar no coração, vai. Assim, ó. E dizem que o seu coração voa mais que avião. Seu amor só tem gosto de fel. O quê? Vai trair o marido, hein? Ai, desgraça. Mas isso, é? Meio Norte. O quê? Uma séria história. Meio Norte. Que assim? Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz. Abre a carinha. Olha, todo mundo está comentando que o cartaz está aumentando. Moça linda, vai. Moça linda, por favor, guarde todo o seu amor pra um rapaz. Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que seu amor só tem gosto de fel. Vai trair. Arrocha, filho. Voa mais que avião. Chama aí. Dizem que teu amor só tem gosto de fel. Vai trair o marido em plena lua de mel. Bota pra comer, menino. Ui, ui. Vamos beber, pai, vamos beber. Meio Norte. Pausa pra cachaça. Tem mais, o velho do violão. Pode soltar, meu velho. Solta, minha criatura idosa. Ui! Eu não falei a você que eu botar pra quebrar? Bota mais uma. Meio Norte. Esse. Eu pensei que nunca ia te perder. Mas tudo que vejo faz lembrar você. Espero outro dia pra te ver aqui, com um jeito tão carente, sorriso transparente, se agarrando em mim. E aí? A vida vai passando, tudo é tão igual. É tão igual. Toque no teu corpo é feito temporal. Vem. É o brilho que brilha o pão de cada dia. Eu era tão feliz, eu juro não sabia. Eu era tão feliz, te juro eu não sabia. E nada, vai. E nada é mais difícil que viver sem ti. Sofrendo pela espera de te ver voltar. Porra! O brilho do meu corpo pergunta por ti e não sei onde está. Se não não tivesse ido, eu era tão feliz. Se não tivesse ido, eu era tão feliz. Show da Manhã. Oferecimento Modelo Móveis Center. Autoescola Jockey. O caminho seguro para a sua liberdade ao volante. Eletromateus. Tudo para fazer você feliz. Páscoa de ofertas Mix Mateus. Preços recheados de economia. Vem aproveitar. E Boa Vizinhança. O loteamento que vai encantar você. É na Pax União. Dia das Mães, Pax União. São 70 mil reais em prêmios para você aproveitar. Se você deseja ser um associado Pax União, essa é a oportunidade que estava esperando. São 70 mil reais em prêmios, incluindo uma TV de 50 polegadas. Participe da promoção do Dia das Mães premiado Pax União. Mais informações em nossas redes sociais. Arroba Pax União. Ligue 0800 086 6000. É Pax União, tudo pela vida. Páscoa é Carvalho. Sexta tem colchão mole R$33,90. Filé de peixe congelado branquinho. Calabresa perdigão sadia R$25,90. Toscana fricó R$18,40. Peito de frango congelado tambaqui R$13,90. Margarina primor R$2,99. Goma fresca R. Carvalho R$4,99. Feijão carioca R. Carvalho R$5,49. Sardinha palmeira R$4,15. Seticida aerosol baigon R$12,99. Sabão barra joá R$7,89. Budweiser long neck R$4,99. Kaiser latão R$3,39. Beba com moderação. Pensou Peças, pensou REV. A REV é a mais completa loja e distribuidor de peças para veículos de todas as marcas. Temos peças para veículos de passeio, picapes, ônibus, vans e caminhões. Tudo em um só lugar. Ligue 86-2107-1900 e faça seu pedido. REV, fazendo seu caminho melhor. Avenida Getúlio Vargas, 2049, Tabuleta, Teresina, Piauí. 86-2107-1900. Pediu, chegou. Acesse rev.com.br e siga nossas redes sociais. Instagram, REV_Teresina. Facebook, REV Teresina. Estou dentro da Ergo Naturais, o endereço da sua saúde. Rua Barroso, esquina com a Praça Sarai. E para você, que é empresário, que vive no estresse, na correria, no desgaste físico e mental, e tua disposição sexual ainda está lá embaixo, cinquentão, são 50 dias em ação. E basta você tomar uma cápsula por dia. Quer melhor? O efeito já começa no primeiro dia. Cinquentão é um produto da Ergo Naturais. O Boa Vizinhança foi um sucesso no lançamento. E você ainda pode garantir seu lote no primeiro loteamento semi-fechado de Teresina. Não perca essa oportunidade de construir seu futuro no melhor empreendimento da Zona Norte. Piso 100% intertravado, rede de água e esgoto, praça com beach tênis, playground e muito mais. Tudo isso com a qualidade Mãe Rainha Urbanismo. Fale com o seu corretor ou ligue 86-99462-1133. O maior bar do Brasil em Teresina. Dia 10 de maio na Arena do Teresina Shopping. Com Chan de Avião. A vida não tem graça sem você. Quem tá feliz faz barulho pro Chan de Avião. Calcinha Preta. Que tá faltando alguma coisa em mim. O comandante já avisou. Xandes Bar, dia 10 de maio, na Arena do Teresina Shopping. Xande Avião e Calcinha Preta. Compre agora o seu ingresso. Você está procurando por um carro que seja econômico, seguro e confortável? Então você precisa conhecer o Renault Kwid. Com seu design moderno e tecnologia de ponta, o Kwid é um carro perfeito para você. E o melhor de tudo, ele é acessível e econômico. Confira agora os valores do seu novo Kwid na Via Paris, sua concessionária Renault no Piauí. Venha conhecer o Kwid hoje mesmo e faça um test drive. WhatsApp 86-2107-6040. Desacelere, seu bem maior é a vida. Emoções, oferecimento, Pax União, amiga nas horas difíceis, tudo pela vida. WPP Embreagens, a solução ideal em embreagens para a sua frota. E Murilão Autosserviços. Agende agora a revisão do seu carro pelo WhatsApp 99426-4329. Meio Norte. Oh, oh, oh.

E você ligadinho no som da número 1, conferindo as mais lindas canções do nosso rei. Comecinho de tarde, na hora do almoço. Hora de você dar aquela paradinha, né? Pra relaxar um pouco. Você aí, almoçando agora, reunido com a sua família, né? Você aí na sua casa, você no trabalho, na hora do intervalo, né? No trabalho, pro almoço. E já aproveita para ouvir aqui o Ronaldão, ouvir o Emoções. Eu quero mandar um abraço para você que tá aí no seu carro, dando carona aí pro som da Meio Norte, né? Você que tá indo para casa agora, tá no trânsito, você que tá saindo de casa agora, aí no seu carro e na sintonia da número 1, conferindo o nosso Emoções com o Rei. E você, motorista de ônibus, de alternativo, meu amigo, irmão, caminhoneiro, na estrada, viajando por esse Brasilzão afora e sempre dando carona, né, para nós aqui da Meio Norte. Obrigado pela carona, meu amigo, irmão, caminhoneiro, e que você possa fazer uma viagem tranquila, com muita proteção e com muito cuidado na estrada. Agora 12:18 e o nosso Emoções tem um oferecimento todo especial do Murilão Autosserviços. Tradição e 39 anos de experiência no mercado. Garantimos a revisão completa do seu carro no Murilão Autosserviços. Você encontra serviço especializado, né, de ar-condicionado, suspensão, freio, troca de óleo, mecânica em geral, pneus e baterias. Tudo com o menor preço e o melhor atendimento. E você vai conferir agora comigo aqui as ofertas agora do mês de abril. Tem carga de gás, né, para ar-condicionado aí do seu carro a partir de R$99. Você vai viajar aí e vai aproveitar o feriadão da Semana Santa e vai viajar com o ar-condicionado não funcionando direito, não tá gelando. Então, chegou a hora de você fazer, né, logo a carga, né? Fazer o serviço aí no ar-condicionado do seu carro para você viajar tranquilamente, um clima gostoso, né, na estrada, o ar-condicionado do seu carro funcionando direitinho, gelando direitinho. Carga de gás, né, para o ar-condicionado a partir de R$99. E tem troca de óleo também, linha Fiat, a partir de R$119,90. Troca de óleo, linha Volks, GM, a partir de R$149,90. E tem alinhamento e balanceamento a partir de R$80. Protetor de cárter, linha Fiat, a partir de R$119,90. Protetor de cárter, linha Fiat, a partir de R$119,90. E você pode agendar agora a revisão do seu carro pelo WhatsApp 94264329. 94264329. Esse é o telefone oficial do Murilão Autosserviços. É isso aí, pagamento facilitado, hein? Em todos os cartões, em 6 vezes. O Murilão Autosserviços aguarda sua visita. É nosso parceirão aqui no Emoções. De segunda a sexta, né? Junto com você, aqui na Meio Norte, no Emoções. Murilão Autosserviços. É isso aí que deseja você uma viagem tranquila e abençoada, né? Você possa viajar tranquilamente com a sua família e amigos, né? Com segurança. Então, antes de pegar a estrada, dê uma passadinha lá no Murilão Autosserviços, sua oficina mecânica de confiança em nossa capital, Teresina. Muito bem, tem mais um recadinho aqui para você, chegando para você aqui no Emoções. É mais um recadinho. É, deixa eu falar para você aqui da Pax União, né? A Pax União que lançou agora uma promoção imperdível que tá todo mundo já participando, né? Todo mundo já envolvido nessa promoção. É a promoção do Dia das Mães. A Pax União, né, vai sortear 70 mil reais em prêmios. E para participar é muito fácil. Se você ainda não é cliente Pax União, basta se tornar associado ou regularizar o seu plano. Prontinho, você já está concorrendo. São mais de 70 mil reais em prêmios, incluindo uma TV 50 polegadas. E muitos outros prêmios. Não perca essa chance de participar e ainda garantir a sua tranquilidade com a Pax União. Vem ser cliente Pax, ligue 0800 086 6000. 0800 086 6000, ou acesse nosso site e nos siga aí nas nossas redes sociais através do @PaxUnião, onde você pode curtir, seguir, comentar e conferir tudo lá sobre essa grande promoção aí do Dia das Mães. São 70 mil reais em prêmios, incluindo uma TV 50 polegadas. Então, participe da promoção do Dia das Mães, premiado Pax União, e celebre essa data especial concorrendo a vários prêmios. Pax União, tudo pela vida. Parceirão aqui no nosso Emoções. Vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar. Cansei de esperar enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento. A vida é tão bela quando a gente ama, tem um amor. Por isso é que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim. E pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não vai ser fácil, eu bem sei. Eu já procurei, não encontrei meu bem. A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém. Vai ser fácil, eu bem sei. Eu já procurei, não encontrei meu bem. A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém. De hoje em diante, eu vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Mas eu só vou gostar de quem gosta de mim. Só vou gostar de quem... O Rei em Emoções. Rosinha, que bom seria se tu fosses minha. Oh Rosa, que coisa louca seria dar um beijo em sua boca. Oh Rosa, Rosinha, quisera possuir teu coração e ter o teu amor por toda a vida. Oh Rosa, querida. Seria se tu fosses minha. Rosa, que coisa louca seria dar um beijo em sua boca. Oh Rosa, Rosinha, quisera possuir teu coração e ter o teu amor por toda a vida. Oh Rosa, querida Rosa, querida. Aqui na Piarte, a gente transforma tecido em identidade. Fazemos abadás personalizados, camisas promocionais, uniformes esportivos, uniformes escolar, batas, fardamentos, roupas hospitalares e muito mais. E o melhor, trabalhamos com bordado, DTF, sublimação e bonés. Quer agilidade e um visual sofisticado? WhatsApp 869-9812-0286. Instagram, @piarteesportes.oficial. Rua Barroso, 562, Centro Sul. Piarte, vestindo seu time, sua equipe, seu evento com estilo. Não dê asas aos seus sonhos. Dê uma linda Yamaha Factor 150 e Crosser 150. Com a menor entrada do Brasil e saldo em 48 vezes. Landeira ABS com preço de fábrica. Fazer 250 com entrada de 9,90. Quem compara, compra Yamaha. E Yamaha de verdade é na FC Motos. Olá, aqui é Rosângela Castro, passando para te lembrar que além de vendas, também trabalhamos com locação de imóveis. Nossa equipe está preparada para cuidar do seu patrimônio com a atenção que você merece. Com clientes qualificados, garantimos a locação do seu imóvel com agilidade e eficiência e administramos cada detalhe para a sua tranquilidade. Deixe o seu patrimônio em boas mãos e veja os resultados. Rosângela Castro Imobiliária, o melhor para você. Com Prezão da Claro, um real por dia vale muito. É isso mesmo, por apenas um real por dia você tem muita internet para navegar e WhatsApp limitado para tudo. Fotos, áudios, vídeos e até ligações e videochamadas. É só escolher o valor da recarga que quiser. Com uma recarga de R$30, você fica o mês todo conectado com 15 GB de internet, sendo 3 GB exclusivos para o YouTube, além de WhatsApp limitado. Mas se o seu orçamento apertar, fique tranquilo. O Prezão da Claro tem recarga a partir de R$15. Todas por apenas um real por dia. O Prezão da Claro cabe no seu bolso. É completão e sem pegadinhas. Vem pro Prezão. Atenção! Você tem apenas 48 horas para conquistar sua moto nova na Japan Motos, com o maior desconto e a maior facilidade do ano. Nesta quinta e sexta, se prepare para condições que vão acelerar seu coração. Até 50% de desconto na primeira parcela do consórcio. Parcelamento do lance até 5 vezes no cartão de crédito. E mais, sem desculpas. Essa é a hora de conquistar a moto dos seus sonhos com economia de verdade e benefícios que só a Japan Motos oferece. Então corre, vai pra Japan Motos e acelere seus sonhos. Murilão Autosserviços, tradição de 39 anos, referência em Teresina. No Murilão você encontra serviços de ar-condicionado, alinhamento, balanceamento, suspensão, freios, injeção, troca de óleo, pneus, baterias, peças e reposição. Pagamento facilitado em até 6 vezes em todos os cartões. Ou Murilão Autosserviços, na Avenida Miguel Rosa, 6595 Sul, Macaúba. Agende sua revisão pelo WhatsApp 99426-4329. Ou Murilão Autosserviços. Aguarda sua visita. É na Pax União. Dia das Mães, Pax União. São 70 mil reais em prêmios para você aproveitar. Se você deseja ser um associado Pax União, essa é a oportunidade que estava esperando. São 70 mil reais em prêmios, incluindo uma TV de 50 polegadas. Participe da promoção do Dia das Mães premiado Pax União. Mais informações em nossas redes sociais. Arroba Pax União. Ligue 0800 086 6000. É Pax União, tudo pela vida. Pensou Peças, Pensou REV. A REV é a mais completa loja e distribuidor de peças para veículos de todas as marcas. Temos peças para veículos de passeio, picapes, ônibus, vans e caminhões. Tudo em um só lugar. Ligue 86-2107-1900 e faça seu pedido. REV, fazendo seu caminho melhor. Avenida Getúlio Vargas, 2049, Tabuleta, Teresina, Piauí. 86-2107-1900. Pediu, chegou. Acesse rev.com.br e siga nossas redes sociais. Instagram, REV_Teresina. Facebook, REV Teresina. Já começou a super quaresma do Lojão do Peixe Prêmio. Bacalhau salgado, R$ 79,90 o quilo. Filé de camarão salgadinho, R$ 49,90 o quilo. Filé de camarão MG, R$ 99,90 o quilo. Filé de salmão, R$ 99,90 o quilo. Combo quaresma, R$ 119,90. Combo quaresma prêmio, R$ 159,90. Combo semaninha, R$ 99,90. Lojão do Peixe Prêmio. Pedidos, 99094887. Desfrute de dias mais leves com Lactose. Livre de lactose, lactulose e glúten. Proporciona um auxílio suave e natural do intestino de crianças, adultos, gestantes e lactantes. Com um mix de fibras especiais, prebióticas. Lactose é a solução ideal para manter o bom funcionamento intestinal, promovendo o bem-estar de dentro para fora. Laboratório Sobral, uma tradição que se renova. Em primeiro lugar, Meio Norte FM. Em emoções. Diga logo de uma vez o que você quer de mim. Não me torture mais. Não me faça mais sofrer, insistindo em me dizer que pensa em mim demais. Quando você fica só e precisa ouvir a voz de quem te ama, não suporta a solidão, pega o telefone então, me chama. E quando eu digo amor, falar de amor às vezes chora e mexe com meu coração. Me faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão que acaba nas semanas que você me esquece.

que eu estou apaixonado. Fico esperando um minutinho, mesmo que seja só pra ganhar um beijinho rapidamente e depressa dizer que eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado. Que eu estou apaixonado. Emoções, emoções. Agora meio-dia e 47. E você acompanhando Emoções, conferindo as mais lindas canções do nosso rei. Eu queria mandar um abraço para você que está acompanhando a Rádio Meu Norte na internet, né? Você conectado com a gente no meionews.com. Você pode ouvir a Rádio Meio Norte em qualquer lugar do Piauí, do Brasil e do mundo, né? Basta você acessar o meionews.com. E você também acompanhando, né, de olho no canal 7.2, que é o nosso canal de TV oficial da Rádio Meio Norte. Você confere, né, simultaneamente aqui a nossa programação através do canal 7.2, e você ouve aqui no som da número 1, o nosso Emoções, até uma da tarde. O oferecimento, né, da Pax União, que convida você que é sócio, você que ainda não é sócio, chegou a hora de você se tornar sócio da Pax União, né? Você fazer aí aquele plano familiar, né? E você vai concorrer agora no Dia das Mães, né, um prêmio, uma premiação aí, né, de mais de 70 mil reais, né, e mais uma TV, né, de 50 polegadas. Tudo isso na promoção do Dia das Mães para você que é sócio, o sócio em dia. Você que não está em dia, então aproveita aí essa promoção para você ficar em dia aí com a Pax União e você concorrer, né? Participar aí, né, desse sorteio, né? São 70 mil reais e mais uma TV de 50 polegadas na promoção do Dia das Mães Pax União. É isso aí, não dá para perder. Maravilha! E você também não pode deixar de ser sócio, né, do Cemitério Parque e Crematório Jardim da Ressurreição, que é mais uma empresa do grupo Geraldo Oliveira. E o Cemitério Parque e Crematório Jardim da Ressurreição em Teresina e agora também na cidade de Timon, no Maranhão. E o oferecimento também do Murilão Autosserviços, que continua atendendo você com muito carinho, fazendo aí a revisão do seu carro, né? Tá, aproveita aí que tá chegando, né? O feriadão da Semana Santa, tá chegando aí o feriadão aí da Páscoa e você vai viajar. Vai viajar aí pro interior do nosso Piauí, vai viajar pro Maranhão, no interior do Maranhão, no Ceará, em qualquer lugar do Brasil, você vai viajar aí, né, de carro com a família ou reunir os amigos. Então dá uma passadinha antes de pegar a estrada no Murilão Autosserviços para você fazer aí a revisão do seu carro e viajar com a sua família, com tranquilidade e segurança. Você precisa fazer a revisão do seu carro antes de viajar. E o lugar certo, a dica aqui do Ronaldão, é o Murilão Autosserviços. É isso aí, emoções. E já já tem alô. Vai mandando aí o seu recadinho de coração pra coração, que eu vou mandar alô pra todo mundo. Já já, hein? Você que é ouvinte, você que é fã, você que acompanha aqui o Emoções. Sempre na hora do almoço, ao meio-dia. Já já eu vou ler aqui os recadinhos e vou colocar no ar também as mensagens de voz. Manda aí a sua mensagem de voz ou seu recadinho através do 2107-3099. 0 operadora 86-2107-3099. Manda aí o seu recadinho aqui do Emoções. Eu vou atender todo mundo. Eu quero saber quem é você. Eu quero conhecer você em qualquer parte do Brasil e do mundo. Manda aí a sua mensagem aqui pro Ronaldão. Eu vou ficar muito feliz em atender você, tá bom? 86 operadora 2107-3099. E eu quero saber também quem está de aniversário hoje. Hoje, sexta-feira, hoje, 11 de abril. Você está completando mais um ano de vida hoje? Ou conhece alguém, né, da sua família, alguém especial aí na sua vida, um amigo, uma amiga, né, que esteja completando mais um ano de vida hoje? Manda para mim aqui o recadinho, manda mensagem aqui, manda o nome dessa pessoa aqui, que eu quero mandar aqui os parabéns na voz do rei Roberto Carlos, parabenizando você ou alguém, né? Alguém pertinho de você que hoje completa aí mais um ano de vida. 7 minutinhos para 1 da tarde e a gente segue com Emoções. Você é linda. Você veio sorrindo, não sei bem de onde, um jeito tão puro de quem no futuro espera o sorriso de alguém. Seu vestido sem curvas, seu sonho guardando, eu fico pensando no dia que o sonho vier, sua vida enfeitar. Não sei quem você é, nem de onde você vem, só sei que você é tão linda esperando o neném, esperando o neném, espero que tenha sido com muito amor, e seja quem for, há de achar também você tão linda esperando o neném. Seus desejos serão todos satisfeitos. Importante é que você saiba esperar. Sua voz ensaia a canção que um dia, muitas vezes com ternura, vai cantar. Você vive pensando que nome vai ter o amor que do seu próprio amor vai nascer. E esse amor você nos braços vai ter. Não sei quem você é, nem de onde você vem, só sei que você é tão linda esperando o neném, esperando o neném, espero que tenha sido com muito amor, e seja quem for, há de achar também você tão linda, esperando o neném. quem você é, nem de onde você vem. Só sei que você é tão linda esperando o neném. Esperando o neném. Espero que tenha sido com muito amor, e seja quem for, há de achar também você tão linda. Esperando o neném, tão linda. Esperando o neném, gordinha, tão linda, tão linda. Esperando o neném. São Geraldo, qualidade e tradição, presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, São Geraldo, Cajuína, São Geraldo, o sabor do Nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. É na Pax União. Dia das Mães, Pax União. São 70 mil reais em prêmios para você aproveitar. Se você deseja ser um associado Pax União, essa é a oportunidade que estava esperando. São 70 mil reais em prêmios, incluindo uma TV de 50 polegadas. Participe da promoção do Dia das Mães premiado Pax União. Mais informações em nossas redes sociais. Arroba Pax União. Ligue 0800 086 6000. É Pax União, tudo pela vida. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Mateus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força, né? Cara, tipo Sicoob, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Por falar em voz ativa, bora cantar? Mas que uma escolha financeira, Sicoob. Desfrute de dias mais leves com Lactose. Livre de lactose, lactulose e glúten. Proporciona um auxílio suave e natural do intestino de crianças, adultos, gestantes e lactantes. Com um mix de fibras especiais, prebióticos. Lactose é a solução ideal para manter o bom funcionamento intestinal, promovendo o bem-estar de dentro para fora. Laboratório Sobral, uma tradição que se renova. Se você sofre com catarata, pterígio, glaucoma e outras doenças que acometem a sua visão, você pode se cuidar no OSP, Hospital de Olhos, onde a sua saúde ocular é prioridade. No OSP, você encontra uma equipe de especialistas que está sempre pronta para oferecer um atendimento dedicado e de excelência. OSP, o nosso foco é você. Visite-nos no Riverside Shopping, próximo à academia. Ligue agora no 86-3222-7779 e cuide da sua saúde ocular. O que pode transformar o seu futuro? Um curso reconhecido pela qualidade. O direito da Faculdade Pitágoras tem um selo OAB Recomenda, garantindo um ensino de excelência, flexível e que se adapta à sua rotina. Mensalidades a partir de R$439,14. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para o seu futuro. Fale com os nossos consultores. 869-9498-1097. 869-9908-8789. Pitágoras, escolha chegar mais longe. 11 de abril tem ofertas suculentas para você economizar na sexta-feirão da carne Mix Mateus. Paleta suína, o quilo 17,90. Bife de colchão mole, o quilo 39,90. Pernil suíno, o quilo 17,90. Alcatra com maminha bovina, o quilo 35,90. E mais chão de fora bovino, o quilo 31,90. Ofertas válidas apenas 11 de abril, não perca. Uau, é Páscoa na Americanas! E você já sabe, né? Tem muitas opções de ovos de Páscoa, caixas de bombom, barras de chocolate e muito mais! Então corre! Só na Americanas você encontra ovos dos personagens infantis mais queridos com brindes incríveis! E mais, ovo bis branco, charge e novos sabores de Kit Kat!

tempo todo com você. Por essa madrugada fora, seu beijo no amanhecer. Nós somos só nós dois agora. O Rei em Emoções. Recadinhos, né? Dos nossos ouvintes participando com a gente aqui no Emoções e fãs do Rei em todo o Brasil e no mundo, ouvindo a Rádio Meu Norte na internet no meionews.com e ligadinho através do canal 7.2. Boa tarde, Ronaldão. É, bora almoçar. Tô ligadinha no Emoções pelo canal 7.2. É a Karine do Novo Tempo. Valeu, Karine. Muito obrigado pelo convite aí para almoçar. E que você tenha aí um almoço maravilhoso. É, ouvindo aqui a número 1. E ela mandou aqui uma foto, eu acho que é uma torta, né? Né? Hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia de comer. Né, uma tortazinha deliciosa, um peixinho, eu acho que é uma torta aqui, ela mandou a foto, né, eu vou colocar aqui no ar, né, no canal 7.2, para você que está acompanhando aí o Emoções, é, e você vê também, dá uma olhadinha aí, né, é uma torta, é, parece que tá uma delícia. Valeu, Karine. Obrigado pela sintonia. Vamos lá, tem mais alô chegando. Boa tarde. Tem como vocês mandarem o nome, né, daquela música cantada no Honda? Não, vou saber aqui, viu? Com o pessoal do Honda, que música é essa? É, vamos lá, tem mais recadinhos aqui chegando. É, você ligadinho, acompanhando o Emoções no nosso comecinho de tarde. Vamos lá, bota no ar aí, ouvinte, mensagem. Boa tarde, Ronaldo. É Ana Cristina da Pedra Mole. Parabéns. Boa tarde, Ronaldo, querida. Já estou aqui ligadinha. Desde cedinho já estou ligadinho na Meio Norte. Quando chega esse momento, aí é que eu fico mais ligada ainda, porque esse momento é muito, emocionante para mim. 7 minutinhos. E eu gostaria de oferecer as músicas do programa para o meu esposo, que está no trabalho. E desejo uma excelente tarde de sexta-feira para todos nós. Sextou, e hoje eu estou de antena ligada no Botequim. Maravilha! Sexta-feira! E todo mundo já fica na expectativa, né? Para conferir o maior botequim do Brasil, o melhor programa de brega do mundo. Você acompanha ao vivo na TV Meio com o Ronaldão, Zé Pinguelo e toda a turma da cachaça. Isso é botequim. Hoje, a partir das 19h30, em ponto, coladinho com Patrulha, com o nosso querido Luiz Fortes, e todo mundo já, né, já começa a curtir o Botequim às 19h30. Tem mais recadinhos aqui chegando, né? Vamos lá, esse aqui não baixou, vamos passar para outro aqui. Alô? Boa tarde, Ronaldão, no Emoções. Hoje é um dia especial, mando um abraço para minha comadre Francisca, lá no Disseu, tá completando o ano hoje, viu? Hoje é todo para ela o dia, viu? Bota uma música bem bonita para ela aí. Aí você manda também um abraço para Dona Eulina, pro seu Francisco, pra Lília, Marlene, Socorro Soares, Cheirosa e o pessoal aqui que trabalha na reciclagem do seu Chico, viu? E aqui no bar do seu João, aqui no Distrito Industrial. Tá tudo ligado em ti, viu? Beijo! Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Emoções. Parabéns a você de aniversário hoje, completando mais um ano de vida. É isso aí, você na sintonia da emoção de coração para coração. Mandar um abraço aqui para Maria Souza. Ela mandou um recadinho de voz, mas infelizmente aqui o seu áudio não tá dando certo. Não tô conseguindo baixar aqui. Mas valeu pela sintonia, né? Obrigado pelo recadinho. O Jim, filho do Nonato em Timon, também ouvindo Emoções, ligadinho no som da número 1. Ronaldo, manda um alô aí pro segurança João Valério, na Irmã Dulce, ouvindo a gente, a galera na Irmã Dulce também, ligadinho. Ronaldão, boa tarde, manda aí um alô pra mim, eu sou Yolanda Nunes, da Fazenda Sossego, em Matões, no Maranhão. Estamos aqui ouvindo o Emoções, ouvindo você. Boa tarde, Ronaldão, aqui é a Cheirosa do Parque Jurema, ligadinho, Emoções, e no rasga-rasga depois. Dê um alô para todos os meus amigos e amigas ligados no Emoções, e Deus parabéns aí pro Fernando Catiringa, hoje está completando o ano, que Deus dê muitos anos de vida para ele, saúde, e que ele seja essa pessoa sempre alegre como ele é, viu? Hoje eu não dei os parabéns dele no Wellington Alencar, mas eu estou dando aí no seu programa, na voz do nosso rei Roberto Carlos. Tchau, Ronaldão, bom final de semana, até a noite no Botequim, tchau. Valeu, querida, obrigado pela sintonia. Eu aproveito e mando um abraço, né? Os parabéns aí pro nosso amigo Catirina, hoje de aniversário, olha aí, completando mais um ano de vida, muita paz, muita saúde, muita proteção, meu irmão, meu parceiro, né? O Catirina, que é um dos melhores humoristas, né? Do momento no nosso Piauí, revelação aí no humor, e hoje tá aí comemorando, né? Fazendo hoje a festa aí no seu dia. E com certeza com seu irmão, amigo, parceiro de todos os momentos, né, o Ayrton Oliveira. Com certeza, né, vai estar junto aí com o Catirina hoje comemorando. É, hoje sexta-feira, aniversário do Catirina. E parabéns a você também, que é nosso ouvinte de aniversário hoje. Vamos colocar aqui os parabéns na voz do rei para todos os nossos ouvintes de aniversário hoje, inclusive o nosso querido Catirina. Bota aí. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Maravilha! E a nossa querida Guacira, nosso ouvinte de milhões, ligadinha sempre aqui no Emoções, que volta na segunda-feira, a partir do meio-dia. Meio Norte FM. Meio Norte. Emoções, oferecimento, Pax União, amiga nas horas difíceis, tudo pela vida. WPP Embreagens, a solução ideal em embreagens para a sua frota. E Murilão Autosserviços, agende agora a revisão do seu carro pelo WhatsApp 99426-4329. Já começou a super quaresma do Lojão do Peixe Prêmio. Bacalhau salgado, R$ 79,90 o quilo. Filé de camarão salgadinho, R$ 49,90 o quilo. Filé de camarão MG, R$ 99,90 o quilo. Filé de salmão, R$ 99,90 o quilo. Combo quaresma, R$ 119,90. Combo quaresma prêmio, R$ 159,90. Combo semaninha, R$ 99,90. Lojão do Peixe Prêmio. Pedidos, 99094887. Quer comprar peças de qualidade e com preço baixo de verdade? Conheça a nova loja Preço Baixo Motopeças, que fica na Avenida Miguel Rosa 4661, em frente a Mossoró Peças. A loja oferece uma variedade de peças e acessórios de qualidade, com o menor preço da cidade. Aceitamos todos os cartões e estamos prontos para lhe ajudar a encontrar o que você procura. Entre em contato pelo WhatsApp 86988755402. Preço Baixo Motopeças, a loja que vende barato. Como está a sua respiração? Você sofre com sinusite, rinite, dor de cabeça, incomodando? Você quer ficar livre da sinusite? Eu quero te apresentar Respire Forte. Feito com óleos essenciais, esse produto tem o poder de descongestionar sua respiração. Basta você fazer isso, colocou na mão, flexionou, inalou. Inalou, sua respiração já começa a melhorar. Respire Forte, você encontra na Eco Naturais. Não dê asas aos seus sonhos. Dê uma linda Yamaha Factor 150 e Crosser 150. Com a menor entrada do Brasil e saldo em 48 vezes. Landeira ABS com preço de fábrica. Fazer 250 com entrada de 9,90. Quem compara, compra Yamaha. E Yamaha de verdade é na FC Motos. De 10 a 13 de abril tem uma economia irresistível na Páscoa Eletro Mateus. Ventilador de mesa Mondial Turbo por 10 vezes de 18,90. Lavadora Brastemp lava 17 quilos por 10 vezes de 249,90. Conjunto Box Casal Eurosono Evidence por 10 vezes de 125,90. Cozinha de madeira Atuale Viena por 10 vezes de 155,90. Ofertas válidas até 13 de abril. Aproveite! A Inripec Cores está expandindo para trazer um atendimento ainda mais completo. Com um ambiente renovado e mais eficiente, você encontra tudo o que precisa com mais facilidade. Nosso time de consultores especializados está pronto para ajudá-lo a encontrar a solução ideal. Somos uma loja Souvenir Select, oferecendo a qualidade e durabilidade que só a Souvenir pode proporcionar. Visite-nos e sinta a diferença. De 14 a 19 de abril, compre seu Volk zero quilômetro com vantagens e condições exclusivas para a CNPJ a partir de uma unidade. O maior evento de faturamento direto de fábrica. Você que é médico, advogado, arquiteto e outros profissionais que tem CNPJ, não percam esse grande evento em todas as lojas da Alemanha Veículos. Para você também, frotista, taxista ou PCD. Aguardamos todos vocês de 14 a 19 nessa grande oportunidade para sair com seu Volk zero quilômetro. WhatsApp 86-2107-1320. Desacelere, seu bem maior é a vida. Qual é o telefone do Hospital do Olho? 86-31-94000. Se eu quiser falar com o Hospital do Olho, 86-31-94000. Veja bem, os olhos são muito importantes, janelas da alma e do coração. Vem pro Hospital do Olho, enxerga mais longe, que a gente cuida da sua visão. Qual é mesmo o telefone do Hospital do Olho? 86-31-94000. E pra marcar consulta no Hospital do Olho? 86-31-94000. Tarde da Meio Norte. Oferecimento Noroeste. As lojas que vendem moda. Lojão do Peixe Prêmio. A sua boutique de peixes. E No Mercado. A extensão da sua dispensa. A melhor em primeiro lugar. Meio Norte FM. Dança no funk, especialista em sacanagem, novinha interessante. Ela sofre no brega, ela dança no funk, especialista em sacanagem, novinha interessante. Me apaixonei nessa morena, que faz amor, ai, que rouba a cena. No funk, especialista em sacanagem, que novinha interessante. Ela sofre no brega, ela dança no funk, especialista em sacanagem, que novinha.